Mas vamos começar então a nossa aula de hoje. Bem, hoje nós vamos falar sobre o Charles Lever. Eu espero que vocês tenham lido o ensaio. Mas se não leram, nós vamos ler agora, no transcorrer da nossa aula. Para aqueles que se interessarem em conhecer mais os ensaístas ingleses, dessa passagem do século XVIII para o século XIX, eu acho que o único livro que há traduzido para a língua portuguesa é este que, no qual eu fui buscar o ensaio do Charles Lamb que nós vamos ler hoje, que é um volume da antiga coleção Clássicos Jackson. É o volume 27 e tem um prefácio da Lúcia Miguel Pereira, que não é nada excepcional, não é dos melhores textos dela, mas faz uma introdução assim, bem didática sobre os ensaístas e traz uma coletânea interessante, para ter um primeiro contato, para ver com qual estilo vocês combinam mais, etc. e tal. E enquanto eu preparava este curso, nas primeiras postagens que eu fiz, anunciando o curso, um amigo do Facebook, que é do estado da Bahia, me colocou em contato com um jovem pesquisador da Bahia, agora não me recordo o nome dele, que fez exatamente uma dissertação de mestrado falando sobre os ensaístas ingleses. E o trabalho dele é muito interessante, por quê? Porque não é só um trabalho de análise teórica, mas a dissertação, além da análise que ele faz, ele faz uma tradução de alguns ensaístas. E eu conversei com ele por e-mail, o trabalho dele me parece muito interessante, eu não pude avaliar a qualidade da tradução. Mas ele foi muito gentil e me mandou o texto, a dissertação. De maneira que amanhã, quando nós colocarmos no site do CEDES o texto para a próxima aula, vamos colocar também esta tradução feita por este jovem pesquisador da Bahia, que assim, é um fato impressionante, que alguém se preocupe em estudar esses ensaístas hoje no Brasil, ou que goste de ler esses autores. É uma raridade, infelizmente, porque são autores ótimos. Quer dizer, só o Samuel Johnson e o William Hazlitt são absolutamente geniais. Mas essa é uma tradição, infelizmente, literária, da qual nós estamos, lamentavelmente, desligados. Bom, mas vamos começar aqui a falar um pouco sobre o Charles Lamb. O Charles Lamb é uma figura muito interessante, porque ele passou a vida toda dele solteiro, desculpe, por causa basicamente de um drama familiar terrível. Parece que ele e a irmã, que era uma irmã mais velha dele, tinham uma certa tendência a serem depressivos, né? Uma certa tendência à melancolia, né? E a irmã teve um ataque de nervos violento, né? Um acesso de loucura. E acabou esfaqueando a própria mãe, né? Apunhalou a mãe no coração e tentou matar o pai também. Enfim, a jovem só não foi para a prisão ou para um manicômio graças ao Charles Lamb, que, enfim, tinha muitos amigos e conseguiu que a justiça decidisse que ele ficaria responsável pela irmã. Então, esse drama marcou terrivelmente a vida dele, né? De toda a família, e de maneira que ele ficou, a sua curta existência, né, cuidando da sua irmã, responsável por ela. E isso foi um dos fatos que fez com que ele fosse um eterno solitário, né? Depois, quando ele morre, parece que por uma septicemia, né, infecção generalizada, parece que ele se machuca, leva um tombo e acaba contraindo uma infecção quando se machuca, e ele acaba falecendo, e a irmã ainda vai sobreviver a ele por uns 10 anos mais, né? Bem, e ele tentou escrever um pouco de poesia, não conseguiu, não se saiu bem, mas acabou se dando bem com o gênero do ensaio, né? Escreveu durante vários anos, foi amigo do William Hazlitt, foi amigo do Shelley, foi amigo, enfim, de uma série de ingleses importantes desse período. E publicava os ensaios sob um pseudônimo, que é Elia, né? E acabou depois publicando esses ensaios, um ou dois volumes, se não me engano, mas sempre assinando com esse pseudônimo, que acabou se tornando também uma espécie de alter ego dele, né? Na verdade, é como se esse Elia fosse uma segunda personalidade, um narrador que ele constrói realmente para escrever os seus ensaios, né? Então, de maneira que é ele, né? É o Lamb que escreve, mas conduzido, digamos, pelo seu narrador, este ensaio que nós vamos ler, que tem um título curiosíssimo, né? Lamentações de um solteirão sobre a conduta da gente casada. Bem, a escolha deste. Vejam, o ensaísmo em inglês é vastíssimo, né? E eu escolhi precisamente este ensaio, por quê? Porque ele é um dos que estão traduzidos, né, me parece ser um dos mais curiosos. E o meu objetivo era exatamente este: mostrar a vocês um dos pontos centrais do nosso curso, que é este, quer dizer, a maleabilidade do gênero ensaístico, né, quer dizer, ela se reflete também na sua temática, quer dizer, nas temáticas possíveis. E como eu disse a vocês, vocês podem escrever, o ensaio permite que vocês escrevam sobre tudo, sobre qualquer coisa. Então, por isso, eu escolhi este texto, para mostrar para vocês que se tudo é possível, nós podemos falar sobre as coisas que aparentemente são mais banais. E nós vamos ver então como isso, que parece ser um tema tão banal, né? Lamentações de um solteirão sobre a conduta da gente casada, isto, se for tratado de uma maneira adequada, se for tratado com o espírito adequado, digamos, né? Se torna uma peça agradabilíssima de se ler, não é? Que pode provocar diferentes emoções no seu leitor, né? Enfim, alcançar um resultado final, um resultado literário que é digno de permanecer para a posteridade, né? De ser lido por todos. Então, vejam, este é um dos temas caros ao Charles Lamb, né? Essas idiosincrasias, digamos, né, que um homem solteiro tem, né, que um solteirão pode ter, né, esse é um tema, de certa forma, recorrente na obra dele, né? E também uma outra característica recorrente é a busca da beleza, a busca do literário naquilo que aparentemente é apenas um lugar comum. O Lamb, por exemplo, escreveu muito sobre Shakespeare, né? Um estudioso de Shakespeare, foi uma das pessoas responsáveis pela crescente fama do Shakespeare, né? Houve um renascimento da dramaturgia shakespeariana nesse período, e ele foi um dos responsáveis. Ele era um estudioso de Shakespeare. Ele não era um homem que falava apenas sobre coisas aparentemente fúteis, não. Mas podia se dedicar também a este tipo de assunto e construir um texto literário de alta qualidade. Bom, vamos começar a ler, então. Como celibatário, gastei boa parte do meu tempo tomando apontamentos sobre as enfermidades morais da gente casada, tendo em vista consolar-me daquelas satisfações superiores que semelhantes pessoas pretendem ter eu perdido ao permanecer no estado civil em que me encontro. Muito bem. Ele abre, então, o ensaio com este período único, né? Um período, um longo parágrafo, não excessivamente longo, mas um longo parágrafo, muito bem escrito, muito bem construído, né? Já apresentou anteriormente um título que é extremamente sugestivo, né? Que tanto pode afastar o leitor como aproximar o leitor. Né? Afinal de contas, não é todo mundo que se interessa por ler as lamentações de um solteirão sobre a conduta das pessoas casadas. Né? Mas certamente o título em si já guarda uma conotação humorística, né? Uma conotação, aliás, típica do humor inglês, que é um humor muito sutil, não é? Muito refinado, com uma carga de ironia muito grande. Quer dizer, não é esse humor escrachado com o qual nós estamos acostumados, não é? Mas é um humor feito de sutilezas. Não é? E ele, então, com este primeiro parágrafo, ele não deixa dúvidas sobre o que ele vai falar. Mas vejam, nós não devemos esquecer jamais que se trata aqui, como eu disse a vocês, de um narrador construído. Né? Quem fala aqui neste ensaio não é o Charles Lamb. Quem fala é este narrador, o Elijah, que ele construiu, porque o Leme não era esse solteirão mal-humorado e, como eu disse a vocês, que na verdade acabou sendo forçado a assumir a vida de celibatário por questões familiares. E depois ele tentou ainda, se apaixonou por uma ou duas mulheres, mas parece não ter sido muito, muito feliz. Né? Bem, então assim ele abre o ensaio. Né? Não posso dizer que as disputas entre maridos e esposas me tenham causado alguma vez qualquer impressão profunda, ou de alguma forma tenham concorrido para robustecer-me na decisão insociável que tomei há muito tempo, depois das mais substanciais considerações. Quer dizer, como se ele, então, tivesse se tornado um solteirão depois de uma profunda reflexão sobre a questão. Claro que ninguém se torna solteirão por causa de uma meditação filosófica. Né? As pessoas ficam solteiras por uma série de outras questões, né? Quase sempre na própria vida. É muito difícil alguém que acaba optando pela vida de solteiro como fruto de uma profunda reflexão filosófica. Né? Mas é isso que ele quer nos convencer aqui. Né? O que a maior parte das vezes me ofende em casa das pessoas casadas que visito é um erro de natureza completamente diferente. É que essas pessoas se amam demasiadamente. Então, está colocado aqui o problema. Quer dizer, o que, que o incomoda? Né? O que incomoda é isso, quer dizer, esse excesso de amor. Né? Esse excesso de amor que, na opinião dele, é um erro da natureza. Né? Então, vamos guardar bem isso, porque nós vamos ver, à medida que formos lendo, como o pensamento dele evolui no decorrer do ensaio. Né? Esse pensamento vai sofrer pequenas alterações, né? Vai ser modulado, né? Ao longo do ensaio até chegar no final. Né? No fundo, não deveria empregar esta expressão, porque ela não traduz o que desejo significar. Né? Então veja, primeiro ele usa uma colocação de impacto. Né? Quer dizer, ele diz que o fato de as pessoas se amarem em demasia o incomoda, né? Ele chega a ofendê-lo. Né? E aí depois então ele faz uma ponderação, ele abaixa um pouco o tom. No fundo não deveria empregar esta expressão, porque ela não traduz o que desejo significar. Aliás, por que razão poderia isto ofender? O próprio ato de se isolarem do resto do mundo para gozar plenamente do prazer da companhia recíproca implica que preferem a companhia um do outro à companhia de toda outra gente. Né? Percebam que há aqui um tom dialogal, né? que nos lembra um pouquinho o Montaigne. São estilos completamente diferentes, né? Seja em relação a Montaigne, seja em relação a Teresa de Ávila, que nós vimos na semana passada. Mas percebam como que, de certa forma, o tom dialogal está presente em todos os ensaístas. Né? Ele sempre estabelece um diálogo consigo mesmo, ou com o leitor, ou com ambos, né? E vai jogando com esta maneira de conversar e de ir construindo o seu pensamento. Né? Mas o que lamento sobre este aspecto é que eles manifestem esta preferência tão ostensivamente, e que tão impudentemente se adornem com ela na nossa presença de celibatários, que se torna impossível estar um só momento na sua companhia sem que vos façam sentir, por qualquer insinuação indireta ou confissão clara, que vós não sois a pessoa que perdoa. Há realmente um grande número de coisas que não ofendem quando tácita ou simplesmente reconhecidas, mas que, quando manifestadas expressamente, assumem o caráter de uma grande ofensa. Se um homem abordasse a primeira jovem das suas relações familiares, de feições grosseiras ou mal vestida, e lhe dissesse claramente que nem era bonita, nem suficientemente rica, e que jamais se casaria com ela, mereceria pontapés pela sua grosseria. Grosseria de idêntico quilate seria o fato de, havendo condições e oportunidade para pedir a sua mão, nunca julgasse conveniente fazê-lo. A jovem compreende a situação tão claramente como se o referido pensamento se expressasse verbalmente, mas nenhuma mulher sensata pensaria em fazer deste assunto tema de discussão. Exatamente da mesma forma, um casal de cônjuges também não tem o direito de dizer-me em frases e olhares, que pouco menos grosseiros são do que palavras, que eu não sou um homem feliz nem o preferido das damas. Basta que eu mesmo saiba. Não necessito que me estejam sempre a recordar. Bem, então, a primeira coisa a ser observada aqui é a maneira como ele desenvolve o seu pensamento. Ele começa, então, a nos citar alguns exemplos, né, de maneira a dar concretude para a tese do seu ensaio, né, para aquilo que ele quer que nós acreditemos, para a ideia central do seu ensaio. De que, de certa forma, é uma ofensa que as pessoas se amem demasiadamente. Né? E não só que elas façam isso, quer dizer, que não é propriamente, como ele disse, aquilo que ele quer afirmar, mas que elas façam questão de mostrar a ele que elas não necessitam da companhia dele, né? Que elas se bastam, né? Sozinhas, né? Na solidão do seu amor. Elas são autossuficientes. Então, primeiro, que ele faz isso, ele consegue elaborar exemplos, que analogias, né? Que tornam, então, a sua tese concreta, né? Ele vai construindo a sua tese diante dos nossos olhos. De maneira que nós vamos então percebendo que não é o amor excessivo de um casal que o incomoda, né? Mas o fato de, por meio de palavras e de gestos, eles tentarem mostrar que ele, pelo fato de não ser casado, é infeliz. Então, esses exemplos são muito didáticos que ele usa, né? Tornam o texto muito claro. Ele é feliz na escolha dos exemplos e trata esses exemplos de uma maneira muito irônica, quer dizer, que vai dar ao texto um tom muito agradável. Né? Mas o interessante neste parágrafo é o final, né? Quer dizer, são as últimas linhas do parágrafo. Por quê? Porque quando ele diz que não há necessidade deles ficarem dando indiretas para ele, né? Mostrando por meio de frases, ou olhares, ou gestos, que ele não é um homem feliz, e não é o preferido das damas, né? E por isso ele é solteirão, ele diz assim que basta que ele próprio saiba disso. Não há necessidade de ficarem mostrando isso o tempo inteiro para ele. Ele não precisa que o fiquem recordando isso. Bom, ao falar assim, o que acontece? ele indiretamente reconhece que de fato ele é infeliz. Quer dizer, que de fato ele é um solteirão infeliz, que ele é um solteirão que não é amado, tá? Pelo fato de ser solteirão, não pode alcançar, então, a felicidade que os seus amigos alcançaram. Indiretamente é isto que ele está reconhecendo. E isto é muito interessante. Percebam que nós não precisamos falar tudo diretamente. Há formas sutis, há formas oblíquas, há formas indiretas de dizer as coisas, demonstrando espirituosidade, demonstrando personalidade. Mas esta característica de reconhecer, então, a sua própria infelicidade, ainda que de maneira indireta, também é uma característica dos ensaios do Charles Lamb. Há esse outro tema recorrente nos seus trabalhos, que é uma certa autodepreciação. Ela não é uma autodepreciação lamentosa, ela não é uma autodepreciação dramática, chorosa, ou piegas, o que seria ainda mais terrível. Mas é uma autodepreciação irônica, como se o Charles Lamb, então, se referisse a si mesmo, com ironia. Ele trata a sua própria situação, o seu próprio estado, não ele, claro, o seu narrador, como eu havia dito no início, com uma autoironia muito grande. Refere-se a si mesmo com ironia. E isto, este humor, tipicamente inglês, isto torna o texto agradabilíssimo. Quer dizer, você começa então a construir um narrador que é capaz de rir de si mesmo. É um narrador que sabe que não pode se levar a si mesmo completamente a sério. É um narrador que demonstra que as coisas, ao agir assim, ao se autodepreciar com ironia, ele mostra que, na verdade, as coisas, a vida, a existência, as coisas são muito mais complexas do que aquilo que ele está dizendo. Bem, vamos continuar, então. A jactância de uma cultura superior ou de grande riqueza pode ser muito mortificante, mas com sente paliativos. A cultura de que alguém faz alarde para me rebaixar pode acidentalmente constituir um benefício para mim. E nas casas de homens ricos, entre os seus quadros, parques e jardins, gozo pelo menos de um usufruto temporário. Mas a ostentação da felicidade no casamento não oferece nenhuma destas compensações. E é, de extremo a extremo, um puro insulto, gratuito e inqualificado. Então ele está dizendo isso, quando ele vai na casa de um amigo que é um milionário, e o amigo ostenta toda a riqueza, com as suas obras de arte, fartos banquetes, jardins maravilhosos, ele diz assim: bom, tudo bem, essa é uma ostentação que até vale a pena, porque eu posso usufruir dela. Agora, a ostentação da felicidade, isso não me acrescenta nada, porque eu não posso participar no casamento dos meus amigos. Pelo seu melhor título, o casamento é um monopólio, e não da menos invejável espécie. Pela astúcia, muitas pessoas que possuem qualquer privilégio exclusivo mantêm as suas vantagens, quanto possível, ocultas dos seus vizinhos menos favorecidos, os quais, ignorando a maior parte das benesses de que eles gozam, não terão tanta tendência a discutir os seus direitos. Mas os monopolistas do casamento lançam-nos em rosto a parte mais repreensível do seu privilégio. Ele faz então uma nova analogia. Ele vem construindo analogias desde a página anterior e cada vez acrescentando uma nova camada de significado às suas ideias, né? Agora então ele diz isso, quer dizer, bom, se alguém tem um monopólio de algo, o que ele faz? Ele esconde isso, né? Ele não mostra para os outros. Para quê? Para que ninguém venha contestar o seu direito, né? Mas essas pessoas que casam e são felizes, quer dizer, elas ao contrário, elas ao invés de esconderem a felicidade, não, elas ficam jogando isso na nossa cara o tempo inteiro. Então, é interessante, né? Por que isto o incomoda tanto, né? Por que isto atrapalha tanto, né? Por que que um solteirão deve se lamentar sobre a conduta das pessoas casadas, né? Afinal, é normal que as pessoas casadas, pelo menos no início do seu casamento, né, sejam felizes, né, e se amem e queiram demonstrar isso para todo mundo, né, como elas são felizes. Isso é um procedimento natural, né? Mas por que será que isso o atrapalha tanto? Bem, nós vamos devagar, chegar nessa explicação. Nada para mim é mais detestável do que esta completa complacência e satisfação que fulgura nas atitudes de um casal de recém-casados. Então percebam, quer dizer, mais uma vez, de certa forma, ele tenta modular um pouco, né, a sua colocação inicial. Não é realmente o fato de as pessoas se amarem demasiadamente que o atrapalha, mas é esta complacência e esta satisfação que fulgura nas atitudes de um casal que recém-casado. Nas da noiva, em especial, diz ele. Essa atitude informa-vos de que ela não está mais à disposição de pretendentes, que vós não podereis mais alimentar qualquer esperança a seu respeito. É bem verdade que eu não nutro esperança alguma, nem tampouco desejo, talvez. Trata-se, porém, de uma daquelas verdades que, como já disse, devem ser encaradas como reconhecidas e não necessitam ser expressadas. Então, vejam como ele escreve, né, com extrema sutileza, né? Ele constrói um raciocínio, então, a partir daquilo que a mulher expressa, né? E faz, então, um comentário que é bem verdade que ele não haveria necessidade dela se manifestar desta maneira, dela mostrar esse tipo de sentimento, né? Porque, na verdade, ele não nutre esperança alguma, né? E também não nutre nenhum desejo, né? Talvez. Ou seja, é possível que ele nutra um desejo, né? E é por isso que, portanto, que essa demonstração de alegria plena, de satisfação plena, né, e de não estar mais acessível a ele ou a outros pretendentes, né, na verdade, é por isso que esse comportamento o incomoda. Porque ele realmente pode continuar desejando essa moça, né? Talvez ele nutrisse algum tipo de sentimento por ela, né? E agora, então, com o casamento, está impedido de ver esse sentimento se realizar, né? Então nós começamos a perceber que por detrás, né, sob aquele raciocínio inicial, né, colocado de uma maneira tão direta, né, até de certa forma brusca no início do ensaio, começam a surgir outras questões que devagarzinho vão sendo verbalizadas de uma forma indireta, de uma forma sutil. E percebam, quer dizer, nada disto que vocês estão lendo aqui é colocado aqui à toa. Lamb era um grande escritor, né? Dominava muitíssimo bem a língua inglesa, quer dizer, esta construção toda ela é intencional. Isto aqui é, de fato, uma obra de arte, né? Quer dizer, tudo foi meticulosamente colocado, né, de maneira a devagar ir construindo estes momentos de humor sutil, não é? De ironia. Os ares exagerados que essa gente toma, baseada na nossa ignorância de celibatários, seria mais ofensiva se eles fossem menos irracionais. Queremos admitir que compreendam os mistérios pertinentes ao seu próprio estado civil melhor do que nós, que não tivemos a felicidade de nos libertarmos da companhia dos nossos iguais. Mas a sua arrogância não se contém dentro desses limites. Se uma pessoa solteira tem a pretensão de expor uma opinião na sua presença, ainda que seja sobre o assunto mais anódino, é imediatamente reduzido ao silêncio como indivíduo incompetente. Bom, vejam bem que interessante, né? Quer dizer, quando ele diz que este comportamento, né, seria mais ofensivo se essas pessoas fossem menos irracionais, né? Quer dizer, de novo aqui, indiretamente, o que ele está dizendo é o quê? Que ele compreende, né? No íntimo, ele sabe que essas pessoas são levadas por uma força irracional. No íntimo, ele sabe que o amor é isto, que o amor é uma força que arrebata as pessoas, né? Quer dizer, na verdade, ele não está chamando as pessoas de irracionais, né, de estúpidas ou de qualquer coisa do gênero. Não, na verdade, o texto é muito mais sutil. Né? Se nós lermos com atenção, nós veremos que, na verdade, ele compreende essa situação, né, ainda que ela o incomode. E o incomoda por quê? O incomoda exatamente porque ele diz, por causa daquilo que ele diz na sequência, né? Quer dizer, de fato, há mistérios que são pertinentes, né? Que são incompreensíveis, né? Coisas que são incompreensíveis para as pessoas que não casam, né? Esses mistérios do amor, da paixão. E ele reclama que o que acontece, quer dizer, de certa forma, a comunicação, né, entre ele e essas pessoas casadas, essas pessoas apaixonadas, né, ela se quebra de alguma forma, né? Bom, eu acho que de uma certa forma todos nós já experimentamos isso em algum momento da nossa vida, né? Talvez mais jovens não. Mas, de fato, há uma mudança de comportamento, né? Quando um grande amigo, uma pessoa com a qual nós nos acostumamos a conviver, às vezes quase que diariamente, quando essa pessoa contrai matrimônio, quando ela casa, os seus interesses mudam, a sua perspectiva de vida muda, o seu comportamento muda. Homem e mulher, quer dizer, o casal começa a conviver e começa a se influenciar de uma maneira em relação à qual um amigo começa a uma perda de poder, digamos, né? Quer dizer, o amigo fatalmente não será passado para trás, não é isso, não será esquecido, não é? Mas a relação, de fato, sofre algumas mudanças. E nós veremos então como tudo isso, estamos vendo então como ele se ressente de todas essas coisas, né? Então, mas ele vai continuar agora com mais exemplos, né? Assim, uma jovem senhora casada das minhas relações, a qual, e isto é mais divertido da história, contraíra matrimônio havia apenas 15 dias, se tanto, numa discussão em que tive a pouca sorte de divergir dela sobre a melhor maneira de fazer criação de ostras para o mercado de Londres, teve o topete de perguntar-me, com uma gargalhada de mofa, como é que um solteirão como eu podia ter a pretensão de conhecer o que quer que fosse acerca de semelhante assunto. Quer dizer, o exemplo é de fato engraçadíssimo. Como eu disse a vocês, não é aquele humor escrachado, né? Tudo é muito sutil, né? E é preciso ler com atenção, né? Para perceber o humor dele aqui, né? É uma situação plena de irracionalidade, né? Quer dizer, o fato dele ser solteiro não tem absolutamente nada a ver com o seu conhecimento ou não sobre a criação de ostras, né? Então, assim, quer dizer, o assunto em si já é bizarro, né? Quer dizer, já é uma coisa um tanto quanto excêntrica, né? Discutir-se sobre qual a melhor forma de se criar ostras para o mercado londrino. E depois, então, o raciocínio desta jovem senhora completa a excentricidade, né, da questão. Porque, de fato, não há nada a ver uma coisa com a outra. Mas, enfim, o exemplo é muito curioso e é muito engraçado, muito bem escolhido, né? Mas aquilo a que até este momento me referi, nada é comparado com as atitudes que essas criaturas adotam quando acabam, como geralmente acontece, de ter crianças. Quando considero como está generalizado o fato de ter filhos, tão generalizado, que todas as ruas e becos enxameiam de garotada, que a gente mais pobre as tem em maior número, que há poucos casamentos que não sejam abençoados com pelo menos uma destas bagatelas, e a frequência com que se tornam doentes e decepcionam as ardentes esperanças de seus pais, encaminhando-se para o vício que termina na pobreza, na desgraça, na forca, etc., não posso, ainda que disso dependesse a minha vida, dizer que compreendo como o fato de ter filhos se possa tornar um motivo de orgulho. Se se tratasse de jovens fênix que não nasciam senão uma vez por ano, os filhos poderiam ser, na verdade, um pretexto. Mas ter filhos é coisa tão comum. Bem, este parágrafo é absolutamente excêntrico, né? O raciocínio que ele constrói aqui é de um evidente exagero. De um evidente exagero irônico, né? Quase sarcástico, né? Da forma como ele fala, é como se fosse absolutamente estranho que as pessoas tivessem filhos, né? Mas o objetivo dele é exatamente este. é por meio do exagero, tentar mostrar que também aqui há algo de errado. Né? Além das pessoas se amarem, elas ainda se reproduzem. Né? Mas percebam que tudo isto, nós veremos na sequência, é um jogo estilístico, né? Feito conscientemente. Né? Quer dizer, feito conscientemente para, então, não levar a uma conclusão filosófica determinada, qualquer coisa do gênero. Não, não é isso. Quer dizer, o ensaio aqui conversa consigo mesmo. Não há qualquer outro objetivo no Charles Lamb. Ele não quer construir um sistema filosófico, ele não quer demonstrar o que é a verdade ou o que é a mentira. Quer dizer, não há aqui nenhuma daquela não há aqui nem um pouco daquela retórica que o Montaigne tem, né? Quer dizer, de ficar dizendo, não, eu estou sendo sincero. Não, eu falo a verdade. Não, eu sou assim. E depois, na linha seguinte, ele se desdiz, né? ele se mostra incoerente. Quer dizer, não há, percebo que não há nada disso. Né? Quer dizer, ele está mantendo um diálogo, né, com o leitor e com ele próprio, mas é um diálogo livre de qualquer pretensão de estabelecer uma verdade dogmática. Né? Isso é muito importante nós percebermos. Né? Muito bem. Não quero aludir à atitude de superioridade insolente que as esposas assumem com seus maridos nessas ocasiões. Que eles cuidem do caso. Mas não vejo por que razão havíamos nós, que não somos pessoas bem-nascidas, de trazer-lhes as nossas especiarias, incenso e mirra, o nosso tributo e a homenagem da nossa admiração. Ele está sendo altamente irônico. Né? Ele se refere a si mesmo como se ele fosse um dos reis magos, né? que se sente na obrigação de fazer uma visita para cultuar a criança que nasceu. Ele está aqui abertamente fazendo uma ironia. Né? E é claro, de novo aqui, nesse trecho em que ele fala que ele não é uma pessoa bem nascida, né? Claro, é evidente que ele está querendo dizer exatamente o contrário. Ele é tão bem nascido quanto qualquer um dos seus amigos. Né? Mas novamente então surge esta pequena ironia que é uma suave, uma leve autodepreciação. E ele continua, então, agora iniciando o próximo parágrafo, com um jogo de palavras, utilizando um dos salmos. Né? Crianças são como flechas na mão do gigante. Assim reza no nosso livro de orações o excelente ofício divino para a ação de graças depois do parto. Feliz é o homem que tem o seu carcaz cheio delas. Assim digo eu. Mas nestas circunstâncias, que não o descarreguem sobre nós, que estamos desarmados, né? Permiti que as crianças sejam flechas, mas impedi-as de nos mortificarem ou de nos afligirem. Quer dizer, um escritor que não fosse sutil, né? Um escritor que fosse humorista escrachado, que certamente não teria a inteligência do Lamb, diria, bom, as crianças enchem muito o saco, né? É isso que ele diria. Né? Mas percebam como, então, há toda uma sutileza, toda uma construção de um raciocínio, há toda uma forma de parafrasear o Salmo, o texto do Salmo, a fim de construir um texto absolutamente irônico. Né? Tenho observado que estas flechas têm duas pontas, duas setas, para, com uma delas, ter a certeza de atingir o alvo. Por exemplo, então ele começa a dar mais exemplos. Né? Então percebo que esses exemplos são muito interessantes, porque, como eu disse a vocês, eles acrescentam camadas de sentido ao texto, né? Tornam o texto mais saboroso. Por exemplo, quando ides de visita a uma casa onde há muitas crianças, se acontece não vos dardes conta delas, talvez por estardes pensando em qualquer outra coisa e fazerdes orelha surda às suas carícias inocentes, sois acoimados de intratáveis, impertinentes, pessoas que odeiam as crianças. Por outro lado, se as achais mais encantadoras que de razão, se adotais para com elas maneiras delicadas e vos dispondes sinceramente a brincar e a divertir-vos com elas, qualquer pretexto será certamente encontrado para mandá-las sair da sala. Ou o pretexto de que são muito barulhentas e turbulentas, ou o de que o Sr. X não gosta de crianças. Com uma ou outra dessas pontas, a flecha tem a certeza de atingi-los. Então, é muito interessante, porque percebam que essas idiossincrasias, né, de um solteirão, como eu disse a vocês no início da nossa leitura, elas estão muito presentes aqui. Né? Quer dizer, tudo incomoda este homem. Este homem é um chato, né? Um chato de galocha. Quer dizer, ele se incomoda porque as pessoas se amam demais, ele se incomoda porque as pessoas demonstram esse amor, né? Na opinião dele, chegam a ser ofensivos. Ele se incomoda com as crianças que nascem, né? As crianças que nascem em demasia. Depois ele se incomoda porque essas crianças ou são intratáveis, ou são impertinentes, né? E ele não tem paciência. Ou se incomoda também porque quando ele tem paciência, quando ele gosta da criança, acabam arrumando uma desculpa para fazer a criança sair do local em que ele se encontra. Cria um pretexto de que, então, que a criança está fazendo muita bagunça, sendo barulhenta. Quer dizer, este homem reclama sobre absolutamente tudo, meus caros. Quer dizer, então, de fato, é o solteirão típico, né? É o estereótipo do solteirão que ele constrói aqui. Isso é muito interessante. Né? Posso perdoar os seus ciúmes e fazer despesas com brinquedos para os seus fedelhos, se isto lhes dá qualquer trabalho. Mas acho que não é razoável que me roguem que lhes tenha amor quando não vejo oportunidade para amar uma família inteira, talvez 8, 9 ou 10 pessoas indiscriminadamente, para amar todos esses lindos entes queridos, apenas porque as crianças são muito atraentes. Quer dizer, não me peçam para gostar de tanta criança e de tanta gente. Né? Claro, evidentemente está sendo aqui extremamente irônico. Né? Eu sei que há um provérbio: quem gosta de mim, gosta do meu cão. Quer dizer, bom, isto aqui é o cúmulo da ironia. Né? Ele está fazendo uma analogia terrível, né? Entre uma criança e um cachorro de estimação. Né? Então, assim, é uma coisa terrível. É um homem de um mau humor excepcional, né? Elevado à enésima potência. Quem gosta de mim, gosta do meu cão, que, aliás, nem sempre é praticável, em especial se o cão é assolado contra vós por brincadeira, para vos assustar ou para vos morder. Todavia, posso gostar de um cão ou de qualquer outra coisa mais insignificante. Uma substância inanimada, como um álbum, um relógio, uma árvore, ou o lugar onde pela última vez me separei do amigo que partia para uma longa ausência. Apenas porque sinto esse afeto, qualquer coisa me faz lembrar. E isto apesar de cada uma destas coisas ser, por sua natureza, indiferente e apta para receber todos os matizes que a nossa fantasia possa lhe imprimir. Mas as crianças possuem um caráter real e um ser essencial próprios. São agradáveis ou desagradáveis per se. Devo amá-las ou odiá-las conforme reconheça que o merecem as suas qualidades. A natureza de uma criança é uma coisa demasiado séria para que seja admissível que se encare o seu ser como simples acessório de outro ser e que nós a amemos ou odiemos de acordo com a simpatia ou com a repulsa que o segundo nos inspira. Elas apresentam-se com o seu próprio caráter, da mesma forma que acontece com muitos homens e mulheres. No entanto, direis vós, é incontestável que existe uma idade à frente. Alguma coisa há nos tenros anos da infância que por si mesmo nos encanta. Esta é a única razão pela qual eu sou mais delicado a seu respeito. Imagine, há pouco comparava as crianças com um cachorro de estimação, né? E agora ele diz que é por esse motivo, quer dizer, por essas qualidades todas que ele elencou aqui, que ele é mais delicado ao falar das crianças. Imagine se ele não fosse delicado. Esta é a única razão pela qual eu sou mais delicado a seu respeito. Sei bem que uma criança suave é a coisa mais suave que é na natureza. Sem mesmo excetuar as belas criaturas que as conservam. Mas quanto mais encantadora é qualquer coisa, mais para desejar é que seja encantadora por sua própria natureza. Uma bonina não difere grandemente de outra bonina na sua plena floração. Mas uma violeta seria a mais bonita entre todas e o seu aroma seria o mais delicado. E eu sempre me senti um pouco acanhado entre mulheres e crianças. Muito bem. Qual é a primeira impressão que este longo parágrafo nos dá, né? Bem, nós acreditamos estar diante de um homem absolutamente frio e absolutamente insociável, né? E, no entanto, à medida que o parágrafo transcorre, quando nós começamos a nos dar conta, ele começa a falar de maneira amorosa em relação às crianças. Vejam, isto é muito interessante. Ele gradativamente, ele muda o tom do parágrafo. Se vocês relerem com atenção, vocês verão então como ele vai modulando a sua fala, né? Como ele vai construindo o período, um longo parágrafo, em que devagar ele acaba mostrando o seu amor pelas crianças. Então vejam, quem lê o início do parágrafo e não presta atenção como o parágrafo se desenvolve, de fato tem a ideia de que ele é um sujeito abominável, né? É a impressão que ele nos vem dando desde o início do ensaio. Mas percebam que devagar, lentamente, sutilmente, começa a surgir uma outra personalidade aqui, né? Um dado biográfico do Charles Lamb talvez nos ajude a entender um pouco, né? Tudo que está em jogo num parágrafo como este. Não é claro de forma automática, não é claro de forma direta, mas é um elemento importante. Ele e a irmã, eles escreveram um livro infantil que até hoje é famoso. Eles pegaram as histórias do Shakespeare e recontaram algumas dessas histórias para crianças. Né? E o livro foi de grande sucesso e até hoje ele é reeditado. Então percebam, na verdade, o autor, em termos pessoais, quer dizer, tinha grande amor pelas crianças. Né? E grande parte do que nós estamos vendo aqui, na verdade, é uma construção ficcional, né? Mas na qual o autor trabalha muito bem. E percebam que, depois que o parágrafo transcorre, quer dizer, a última frase é muito mais elucidativa. Quer dizer, na última frase, então, o narrador se apresenta de maneira clara para nós. Né? Quer dizer, então, ele confessa que, na verdade, ele é um tímido. Né? Eu sempre me senti um pouco acanhado entre mulheres e crianças. Então, nós temos um novo dado da personalidade do narrador. Né? Ainda que nós possamos considerar essa personalidade uma personalidade absolutamente fictícia. Né? Mas a verdade é que este homem, que até o momento parecia ser absolutamente insensível, né? Quer dizer, na verdade ele é frágil, né? Na verdade ele é uma pessoa tímida. Né? Bem, mas vamos continuar. Mas a pior, uma pessoa deveria ao menos ser admitida na familiaridade da gente casada antes de se começarem a queixar da sua falta de atenção. Este queixume refere-se a visitas e a uma espécie de intercâmbio social. Mas se o marido é um homem com quem vivestes em pé de amizade antes do casamento, se vós não tomais o partido da esposa, se vos não insinuais subrepticiamente na intimidade da casa e permaneceis um velho amigo que se torna rapidamente íntimo antes que a sua cortesia seja aquilo que pensáveis, olhai para vós. A vossa situação é precária. Antes que um ano tenha rolado sobre a vossa cabeça, vós vos apercebereis que o vosso antigo amigo se torna gradualmente mais frio e mudado nas suas atitudes para convosco, acabando por procurar uma oportunidade para romper. Conto raros amigos casados, de quem seja familiar, na firmeza dos quais possa confiar, cuja amizade não tivesse despertado depois de terem contraído o matrimônio. Quando as coisas se passam desta maneira, a esposa ainda se conforma com a situação. Mas que o bom do homem que desposou, se tivesse atrevido a ingressar numa solene liga de amizade, sem as consultar, como aconteceria antes de o conhecerem, eis o que não podem tolerar. Então aqui, ele começa a construir, então, ele como que retoma, né, a sua figura inicial, e começa então a descrever o que pode provocar o ciúme de uma mulher. Né? Qualquer longa amizade, qualquer velha intimidade autêntica, deveria ser trazida novamente ao tribunal do seu critério da esposa, para ser revalidada com a sua garantia. Da mesma forma que um príncipe soberano, para lançar de novo em circulação velhas moedas cunhadas durante qualquer reinado anterior ao seu nascimento, ou quando pensa fazê-lo, lhes imprime novamente o selo da sua autoridade antes de as lançar em circulação. Podeis imaginar a sorte por vezes reservada nestas novas cunhagens a uma moeda tão ferrugenta como ela. Bom, muito bem. Em primeiro lugar, a analogia aqui entre as disposições, não é, que a esposa determina na relação de amizade, não é? Esta analogia que ele constrói entre essas disposições. E esse soberano que manda cunhar novas moedas, não é? É muito interessante. É uma imagem muito feliz que permite que nós realmente visualizemos, não é, o que ele quer dizer. Mas percebam que o parágrafo termina novamente com uma leve autodepreciação. Quer dizer, ele se considera uma moeda ferrugenta, né? Uma moeda de pouco valor, uma moeda estragada, né? Então, alguém que está fadado a realmente sofrer as consequências dessa mudança, né? E ele se refere a si mesmo de uma maneira negativa, né? Na verdade, o que acontece? Quer dizer, estes momentos, estes breves, rápidos trechos de autodepreciação, eles nos dão a impressão de que, no fundo, o ensaio todo é um pedido de amor, né? É um pedido de compreensão. É como se o autor estivesse diante de nós, ou o seu narrador, né? Este Elia fictício, né? Estivesse diante de nós pedindo para ser amado, pedindo para ser compreendido, né? Pedindo para não ser isolado, né? Pedindo para ser aceito, né? No casal como um amigo, né? Enfim, pedindo para partilhar da alegria que eles têm na sua vida matrimonial, com seus filhos, enfim, pedindo para ter como escapar da sua solidão de celibatário, da sua condição solitária, que é a condição do solteiro. Quer dizer, percebo que se nós relermos desde o início, nós vamos ver como que no substrato do texto há este delicado pedido, né? No fundo, ele pede isso, quer dizer, não me isolem, né? Não me deixem sozinho. Bem, ele começa agora, então, a exemplificar os meios pelos quais a esposa, então, acaba tentando afastar o marido da amizade com ele. Vamos continuar. Inumeráveis são os processos que elas utilizam para vos rebaixar e solapar a confiança que seus maridos depositam em vós. Um deles consiste em rir de tudo o que dizeis com uma espécie de espanto, como se fosseis uma criatura de gênero excêntrico que diz coisas interessantes, mas que é muito singular. Têm elas, então, uma maneira especial de apresentar a sua ideia, até que, ao fim e ao cabo, o marido que tem o hábito de reportar-se ao vosso julgamento e que não faria caso de certas originalidades de pensamento e de maneiras que vos são peculiares, tendo em conta a aptidão geral para a observação das coisas, não inteiramente vulgar, que reconhece em vós, começa a suspeitar que sois simultaneamente um humorista, um excelente companheiro para os seus dias de celibatário, mas completamente impróprio para ser apresentado às senhoras. A este processo pode chamar-se o processo evidente, e é aquele que quase sempre tem sido posto em prática contra mim. Então vejam, percebam que, independente do fato desta maneira, desta forma sutil, digamos, de difamação, né? Na verdade, é isso que ele está descrevendo. Dessa maneira supostamente maldosa de uma mulher conseguir afastá-lo da convivência do seu marido, né, que era seu amigo. Independente do fato disto ser ou não verdade, né, é inquestionável, meus caros, que assim, a descrição psicológica que ele faz do comportamento destas supostas mulheres, né, se é que de fato elas agem assim, a descrição em si, ela é perfeita. Vejam, eliminem da mente de vocês o fato disso ser real ou não. Não é o que importa aqui. Nós estamos dentro de uma peça de ficção. Quer dizer, o que importa é isto. Quer dizer, é perceber como ele tem um controle admirável sobre a linguagem. E sobre a psicologia, quer dizer, ele consegue, de fato, criar um personagem. E explicar o comportamento desse personagem de uma maneira extremamente convincente. Isso é muito interessante. E com extremo humor, né? Com extremo humor. Mas ele vai nos explicar um segundo processo. Há depois o processo do exagero ou o processo da ironia. Nesse caso, elas manifestam considerar-vos um homem de especial apreço para seus maridos, que se mantém fiel ao afeto duradouro, baseado na estima que o marido concebeu por vós, recorrendo a inclassificáveis exageros para exaltar tudo o que fazeis ou dizeis, até que o bom homem, que compreende muito bem que tudo isto implica de elogios para ele, se cansa da dívida de gratidão devida a tanta candura e, relaxando-se um pouco, desce uma ou duas cravelhas ao seu entusiasmo por vós e se limita, por fim, ao nível benigno de uma estima moderada, que é a afeição decente e a gentileza complacente para convosco, em cujo âmbito ela pode comungar a sua simpatia sem esforçar nem violentar excessivamente a sua sinceridade. Então vejam, aqui temos o segundo processo, também extremamente bem descrito. A mulher começa a exagerar tanto você que o marido começa a ficar preocupado. Diz, bom, começa a despertar, de certa forma, o ciúme no marido. Agora vamos ao terceiro processo. Outro processo. Porque os processos de que se servem para realizar tão desejável propósito são infinitos, é o de, com uma inocente simplicidade, continuamente não compreender qual o motivo inicial pelo qual seu marido se tornou vosso amigo. Se aquilo que soldou a cadeia que ela está para quebrar foi a estima que resultou de qualquer faceta louvável da vossa personalidade, a esposa exclamará, referindo-se a qualquer vislumbre picante da vossa conversação: eu pensava, meu caro, que vós havíeis descrito o vosso amigo X como um homem de grande inteligência. Se, por outro lado, foi por qualquer suposto encanto na vossa conversação que o marido começou a ser vosso amigo, e por este motivo sempre se manifestou disposto a desculpar algumas fúteis irregularidades no vosso procedimento moral, após a primeira notícia relativa a qualquer destes fatos, a esposa exclama prontamente: com que, então, é assim, meu caro, que é o seu bom amigo X? Então, vejo, temos aqui descritas as três formas pelas quais, as mulheres supostamente afastam ou tentam afastar os homens dos seus amigos. Uma boa senhora, a quem tomei a liberdade de exprobrar o fato de não me tratar com respeito que eu pensava ser devido a um velho amigo de seu marido, teve a candura de confessar-me que muitas vezes ouvira o Sr. Y falar de mim antes de se casar com ela, e que concebera um grande desejo de se familiarizar comigo, mas que, ao conhecer-me pessoalmente, ficara imensamente desapontado. Porque, segundo as referências que seu marido me fazia, ficara com a impressão de que eu era um homem fino, alto, de aspecto marcial, e prego as suas próprias palavras, isto é, o reverso do que se provou ser a verdade. Bem, a candidez desta confissão foi evidente, e tive a discrição de não lhe perguntar em resposta como é que ela havia chegado a adotar um padrão para os talentos pessoais dos amigos de seu marido, tão diferente do próprio padrão deste último. Né? Quer dizer, ela guardava dos amigos algo que meu próprio marido era. Né? Porque seu marido é quase da mesma altura que eu. Com sapatos, mede 5 pés e 5 polegadas, tendo eu sobre ele a vantagem de meia polegada. E também não apresenta qualquer indício de marcialidade no seu ar ou aspecto. Então percebam, aqui o exemplo é extremamente irônico. Né? Quando ele diz que a fala da mulher, quer dizer, a confissão dela é cheia de candidez, dizer, na verdade não há candidez nenhuma, quer dizer, muito pelo contrário. Né? Quer dizer, a mulher está quase que falando uma verdadeira afronta, né? Quer dizer, está dizendo, olha, você é um sujeito desprezível, quer dizer, o seu tamanho, o seu comportamento, o seu ar, né? Tudo aquilo que você transpira, quer dizer, não tem significado nenhum, quer dizer, por que meu marido tem que ser seu amigo? Quer dizer, na verdade é isso que ela está dizendo, né? Mas percebam que ele trata tudo isso, ele constrói um período em que estas coisas são colocadas de uma forma muito sutil. Né? E esta maneira indireta de narrar, esta maneira indireta de falar, né, é exatamente isto que constrói o bom humor da narrativa. É exatamente o fato de não ser uma descrição escrachada, uma descrição aberta das coisas, mas uma descrição que o narrador mascara. Né? Este é o texto inteligente. Né? Este é o texto bem escrito. Né? Aí ficam algumas das mortificações que se me depararam. Cada vez que empreendi a absurda tentativa de visitar a casa de pessoas casadas. Então, a tentativa de visitar as pessoas casadas é absurda, né? Tamanha a loucura que ele vê, né? A loucura que ele enfrenta. Enumerá-las todas seria um esforço vão. Devo, contudo, passar de relance sobre a incongruência muito corrente em que incorrem as senhoras casadas. Quer dizer, ele diz que é impossível contar todos os problemas que ele enfrenta, né? E quando nós pensamos, então, que ele não vai contar mais nada, ele disse assim, bom, é impossível, mas eu vou contar para vocês mais algumas coisas. Né? Enumerá-las todas seria um esforço vão. Devo, contudo, passar de relance sobre a incongruência muito corrente em que incorrem as senhoras casadas, de nos tratarem como tratam seus maridos, ou vice-versa. Né? Então veja, este trecho é muito interessante. Vamos prestem atenção na maneira como ele constrói o raciocínio. Quero dizer, de usarem de familiaridade para conosco e de cerimônia para com eles. Testacea, por exemplo, forçou-me uma destas noites a esperar 2 ou 3 horas pelo jantar, além da minha hora habitual, porque estava preocupada com a demora do Sr. Z, o qual tardou tanto que as ostras se estragaram, e preferiu proceder assim a cometer o crime de impolidez de tocar numa ostra na sua ausência. Chama-se a isto subverter a norma das boas maneiras, porque a cerimônia foi inventada para nos poupar o sentimento de pouca vontade que decorre de sabermos que alguém tem por nós menos afeição e estima do que por qualquer outra pessoa. A cerimônia tenta compensar, mercê de atenções especiais em pequenos pontos, esta invejável preferência por outra que ela se esforça ao máximo por desmentir. Então, veja, ele faz uma análise aqui muito sutil da cerimônia nas relações sociais. Mas vejam só. Tivesse Testacé guardado as ostras para mim e sabido resistir aos importunismos de seu marido, mandando servir o jantar, e teria procedido de acordo com as estritas regras da civilidade. Desconheço a cerimônia que as senhoras casadas são obrigadas a observar para com seus maridos, além da parte que se refere a uma conduta modesta e ao decoro. No entanto, poderia protestar contra a gulodice abacial de Serazia, que à sua própria mesa mandou retirar uma travessa de ginjas que eu ansiosamente aguardava com água na boca, recomendando em seu lugar um prato de groselhas que nada tinham de extraordinário para o meu paladar de solteirão. Nunca me foi possível desculpar a inútil afronta da referida senhora. Bem, percebo que nós estamos de um homem que está sempre insatisfeito, seja de que forma ele for tratado, né? Ele está sempre insatisfeito. É um solteirão intratável ele. Intratável e intragável. Né? Mas o mais curioso é que é uma verdadeira loucura o que ele propõe. Quer dizer, ele propõe que ele seja tratado melhor, né, do que o próprio marido. Quer dizer, ele acha que ele, então, por causa da cerimônia, por causa das relações sociais, por causa da boa educação, enfim, ele tem que ser melhor tratado. Quer dizer, as ostras, então, deveriam ter sido servidas, ele deveria ter comido tudo se quisesse, né? Quer dizer, não importa se o marido vai demorar ou não, ele que coma qualquer coisa depois. Então, na verdade, quer dizer, o que ele está propondo é exatamente o contrário daquilo que uma esposa que ama o seu marido vai fazer. Ela não vai colocar em primeiro lugar a visita, não é? Por mais amiga, por mais querida que essa pessoa seja. Ela certamente vai guardar para o marido, quer dizer, as coisas que ele gosta, que ele aprecia. É assim que agem as pessoas que amam, não há o que discutir aí. Mas percebo que este narrador, ele é tão intragável, ele é tão intratável, ele é um solteirão tão estúpido, que na verdade o que ele quer é isto, ele quer ser melhor tratado do que os maridos. Enfim, é um texto extremamente bem-humorado. E este último parágrafo, então, é curiosíssimo, né? Porque ele faz como que um ataque, né? Que até agora vocês viram que neste último parágrafo ele se referiu a essas mulheres usando nomes inverídicos, né? Usando nomes aí, latinos, né? Claro que numa tentativa, então, de nos convencer de que ele está escondendo o verdadeiro nome. E agora ele termina, então, o ensaio, afirmando: estou, porém, fatigado de desfiar as minhas relações com gente casada, utilizando, para tanto, pseudônimos romanos. Espero que se emendem e mudem de maneiras, pois, do contrário, aqui lhes prometo gravar os seus nomes em bom inglês e por extenso, para terror futuro de todos aqueles que tão terrivelmente me ofendem. Então termina um ensaio com um ataque frontal, né, as pessoas casadas dizendo que vai fazer uma denúncia pública sobre o comportamento delas, né? Quer dizer, é um verdadeiro despautério, é uma peça de humor, né? Nós estamos diante de um escritor de extremo bom humor, né? É uma peça humorística, né? Agora, quem diria que nós, se nós nos baseássemos apenas no título, né, que nós iríamos ler uma coisa tão agradável, né? Uma coisa tão bem escrita, né, e de um bom humor, tão grande e tão contagiante, né? Quer dizer, ninguém consegue, ninguém pode supor, né? Então percebam, um ensaio pode falar sobre qualquer coisa, né? Vejam que se trata de um tema absolutamente fútil, né? É um tema. Qual é a importância disso? Né? Quer dizer, nós estamos a anos-luz de distância, né, daqueles textos do Montaigne, né, ou das indagações profundamente existenciais e místicas de Teresa de Ávila, né? Nós estamos aqui num universo completamente diferente, né? Completamente oposto a tudo isso, a tudo que nós já vimos até hoje. E, no entanto, apesar de toda a futilidade do tema, nós estamos diante de um texto muito bem escrito, de um pensamento muito bem construído, de uma argumentação maravilhosamente construída, de um texto que nos convence do começo ao fim, que nos contagia, que nos dá momentos de alegria, de suavidade de espírito, né? Então, e na verdade, quer dizer, diante de um narrador que quer o quê? Quer dizer, ele quer ser o centro das atenções, né? Por isso que ele reclama desde o começo, né? Reclama contra os casais, reclama contra as crianças, reclama sobre, em relação ao comportamento de todos. Por quê? Porque, na verdade, ele é um egocêntrico, né? É um egocêntrico que quer ser o centro das atenções, que quer ser amado desesperadamente, né? E isto é muito, muito interessante. Então, se há uma outra lição que nós podemos tirar deste texto, além de todas as questões de linguagem, da maneira de construir o raciocínio, de argumentar, é perceber que, primeiro, o humor é possível, né? É possível escrever com leveza sobre os diferentes assuntos. Não há necessidade de nós sermos sempre dramáticos, pesados, né? Mas é importante saber trabalhar a ironia, é importante saber ter leveza, né? E é importante também, meus caros, quer dizer, estarmos abertos a ler tudo, né? A ler sem preconceito. A ler, com abertura, né? A conhecer coisas novas. Quem é que um leitor que fosse levado por um preconceito, né? Quando começasse a ler este ensaio, ele certamente pararia de ler. Ele diria: não, isso aqui é um assunto, primeiro é um assunto fútil, uma coisa sem importância. Qual é o interesse? Como é que eu posso perder tempo com uma coisa dessa? Mas esta é a pior maneira que nós podemos pensar, né? Quer dizer, nós temos que ler tudo, temos que conhecer tudo, temos que ter contato com tudo e extrair de todas as coisas, aquilo que elas têm de positivo, né? E nós vimos que o tema é superficial, é fútil, né? A personalidade deste narrador fictício do Charles Neville, muitas vezes essa personalidade chega a ser repulsiva, né? Mas o humor e a ironia com que ele escreve tudo isto, né? Quer dizer, transforma um texto que poderia ser superficial, um texto que poderia ser tolo, um texto que poderia parecer de início inútil, né, numa peça literária extremamente saborosa, extremamente agradável de ser. Bem, esta foi a nossa aula de hoje e nós vamos então, como sempre, vamos fazer um pequeno intervalo de uns 10 minutos e vocês podem mandar suas perguntas para cursos@cedet.com.br. Eu recebi aqui 3 perguntas, né, e vou responder a elas. Bom, Cristina, primeiro, muito obrigado pelo elogio que você faz à aula de hoje. Eu também tive muito prazer em falar sobre o Charles Lamb. Bom, ela me pergunta, a Cristina fez o meu curso anterior sobre leitura e estilo, né? E ela está aqui angustiada com a entrega dos trabalhos. Cristina, eu sei que a expectativa é grande, né? Mas como os textos são todos muito comentados, né? Alguns textos exigem observações muito meticulosas, né? Muita atenção na leitura, e eu faço vários comentários. Muitas vezes tem que entrar em detalhes, em observações muito minuciosas, realmente é um pouco demorado. Quer dizer, eu pretendo aí até o final deste mês entregar todos os trabalhos. Tá bem? Então, eu sei que a expectativa é grande, mas fique tranquilo, estou corrigindo e vocês logo, logo receberão. O BEP também elogia a aula, muito obrigado. E pergunta se vocês podem começar a ensaiar alguns ensaios, né? Se vocês podem começar a escrever sobre algumas questões aí do cotidiano, né? Ou se vocês devem esperar alguma orientação técnica. Sabe, vocês se sintam livres, né? Vão escrevendo, vão treinando, né? Ainda que isto. Que estes trabalhos não sejam os trabalhos que servirão talvez para o final do curso, quando eu então darei um tema para vocês escreverem, né? Mas todo exercício é positivo, né? Todo exercício é muito bom. Eu acho que se vocês querem escrever, escrevam, né? Vão aí tentando, né, copiar os estilos que vocês devagar estão conhecendo, né? A aula de hoje já é um terceiro autor com estilos completamente diferentes, com assuntos completamente diferentes. Então não há mal nenhum em fazer exercícios pessoais. Ao contrário, só há coisas boas. O Fabiano escreve também sobre uma questão colocada num curso anterior, né? Um curso sobre leitura e formação do estilo, né? Prática de leitura e formação do estilo. Ele diz assim: bom, no curso passado você falou que nós não devemos ler obras contemporâneas ou de vanguarda, né? Não devemos perder tempo lendo essas coisas, né? Aí ele diz assim: essa afirmação não seria um desestímulo para quem deseja escrever hoje? Veja, Fabiano, eu acho que ela é exatamente o contrário, né? Ela é um estímulo, né? Ela é um estímulo. Por quê? Porque se você deseja escrever, né, você deve procurar se aproximar de quem? Se aproximar daqueles autores que nós ainda não sabemos se eles permanecerão, na história da literatura, se esses autores realmente são importantes e o quanto esses autores são importantes, ou se aproximar daqueles autores que reconhecidamente são geniais. Com quem você acha que você pode aprender mais? Né? Responda isso com absoluta franqueza, né? Com humildade. Né? De quem você pode aprender mais? Você acha que você pode aprender mais com James Joyce, né? Com Homero, com Proust, ou você pode aprender mais com um autor que escreveu um ou dois livrinhos e hoje é lido porque está na moda? Né? Quer dizer, quem você acha que pode efetivamente passar a você algo mais proveitoso? Com quem você acha que você pode aprender mais? Eu acho que com os clássicos. Né? Quer dizer, e os clássicos, quer dizer, bom, aí, meu caro, nós vimos no nosso curso, nós vimos vários textos diferentes, de vários autores diferentes, de épocas diferentes, né? Quer dizer, diferente daquilo que você fala na sua mensagem. Quer dizer, se você disse que se dependesse de mim, vocês leriam apenas a Bíblia. Eu só posso imaginar que você está brincando, você não pode estar falando sério. Só posso acreditar que você me escreveu como se fosse aí a reencarnação do Charles Lamb, né? E está fazendo uma brincadeira comigo. Depois de todos os autores diferentes que nós vimos, quer dizer, não é possível que você acredite que eu gostaria que vocês apenas lessem a Bíblia. Muito pelo contrário. O meu comportamento é exatamente outro. O meu comportamento em todos os cursos que eu fiz, né, inclusive neste, qual é? É exatamente de abrir o horizonte de vocês, né, para autores que são importantíssimos, né, que têm estilos admiráveis e com os quais vocês podem aprender. Né. Perceba que a sua argumentação de que, por exemplo, as pessoas que na época de Homero só lessem Homero, elas escreveriam como Homero. Né? Bom, é verdade. Né? É verdade. De fato é isso. Né? De fato é assim. Mas acontece o quê? Acontece que as pessoas têm a sua própria personalidade. E você constrói um estilo assim. Você constrói um estilo primeiro se apropriando do estilo de alguém. Né? E depois, então, gradativamente, né, amadurecendo, transformando esse estilo, né, injetando nesse estilo, né, a sua própria maneira de escrever, as suas próprias ideias, né, você vai então criando uma coisa nova, uma coisa original, uma coisa que pertence apenas a você. E perceba que o próprio exemplo que você cita da Bíblia, se você pensar um pouco, se você refletir um pouco, você vai ver que assim, a Bíblia é um conjunto de livros escritos em épocas extremamente diferentes, né? Quer dizer, por autores completamente diferentes, com estilos completamente diferentes e com temas completamente diferentes. Quer dizer, há de tudo ali. Né? Há poemas de amor, há narrativas épicas, há narrativas líricas, há ensaios, há narrativas autobiográficas, né? Quer dizer, há reflexões filosóficas, há reflexões morais, há narrativas mitológicas, enfim, a variedade estilos, enfim, de temas é imensa. É imensa. Então, quer dizer, a Bíblia, mesmo esse o exemplo que você dá, é um exemplo que sobre o qual nós precisamos refletir de uma outra maneira. Não se trata de um livro único, não se trata de um livro uniforme, é ao contrário. É um conjunto de livros extremamente diferentes uns dos outros. Então veja, abra o seu leque de leituras. Não fique, não perca tempo lendo autores que amanhã podem estar no lixo da história da literatura. É interessante conhecer experiências, é interessante conhecer autores novos. Eu em nenhum momento proíbo ninguém, quem quer que seja, de ler o que desejar. Eu só estou dizendo que assim, a vida é muito curta, para nós lermos coisas que não são importantes, e deixarmos de ler autores que podem nos dar, que podem nos passar lições valiosíssimas, não de assuntos, não lições morais, mas lições sobre como escrever bem. Então, assim, você já leu, por exemplo, Em Busca do Tempo Perdido, do Proust? Por que você não perde um pouco de tempo lendo os 7 volumes do Em Busca do Tempo Perdido? Você já leu Homero? Você já leu Thomas Mann, por exemplo? Quando nós temos contato com os grandes escritores, a literatura contemporânea, ela também, ela começa a ganhar a sua real importância. Nós começamos a ver a literatura contemporânea, a literatura de vanguarda, como ela de fato é, como uma experiência essencialmente momentânea, que pode permanecer para o futuro ou não. Então, assim, ninguém está proibido de ler nada, absolutamente. E você também. Em nenhum momento eu disse para que você lesse apenas a Bíblia, né? Ao contrário. Eu estou brincando, eu sei que você usou um exemplo irônico, né? Mas abra o seu leque de leitura, conheça grandes escritores, escritores que comprovadamente são bons e que daqui a 100 anos continuarão sendo bons. E extraia deles, então, aquilo que eles têm de bom e de importante para oferecer a você. Tá bem? Muito bem, meus caros, essa foi a nossa aula de hoje. Então, amanhã, no site do SEDEC, vocês terão os ensaios traduzidos pelo jovem pesquisador da Bahia, que nos mandou o seu texto. Eu disse a ele que eu ia repassar a dissertação dele, o trabalho de tradução dele para vocês, e ele ficou muito feliz. Então, amanhã vocês terão esse texto, esse conjunto de ensaios traduzidos, de ensaístas ingleses, e terão também o ensaio da nossa próxima aula. Aí amanhã até o final da tarde, mais ou menos, no máximo depois de amanhã cedo. Muito obrigado, uma boa noite para vocês, espero que vocês tenham um ótimo aí final de semana e até a nossa próxima aula.